Fala galera, vamos ao nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6º podcast. Tem certeza? Contando... Tem certeza? Porque o de Dead Space foram duas partes, mas a gente tá contando como A e B ou qualquer denominação. Então, hoje a gente vai fazer o que a gente tá chamando de Pocket, né? Que é falar o que a gente tem jogado e novidades. E conversar, conversa fora. A gente pode começar vendo o que cada um tem jogado mais aí. E vamos começar por... Apresentação, pô! Apresentação! Direto, cara! Começando direto hoje, a coisa tá complicada, hein, meu? Falta de... Então tá. Cara, eu te começo? Contar, né? Eu começo? É. Ah, tá bom, então. Eu sou o Jonas. Sou o Leonardo Acanha. Gustavos Eugênios, Eugênios Gustavos. E eu sou o João. E... Ah, agora tá valendo. Agora tá valendo. Começar com o que a gente tem jogado. O Canha, convidado de hoje. Tá certo, eu na verdade tenho convidado jogado... do show, aquele... Special Quest. Não, imagina que tu tá naquele cenário do Kramer, quando ele faz um talk show, que ele acha um cenário no lixo, tu já viu esse capítulo? Não vi. Tem um capítulo que ele acha um cenário inteiro de um talk show no lixo e monta no quarto dele. Aí ele recebe as pessoas como um apresentador, assim, e senta e fala assim, olha pra câmera. Daí o Jerry diz, mas não tem câmera. Olha pra câmera, por favor. Então olhe para a câmera e conta o que você tem jogado. Então, eu, como tô uns dias sem internet e tô trabalhando aqui em Criciúma, não tenho jogado, mas eu tenho algumas indicações de coisas pra fazer. Eu comprei uma promoção, um jogo que eu queria muito e que eu vou jogar em muito pouco tempo, que é o XCOM Enemy Unknown. Que eu consegui pegar ele por 16 doletas, apenas 16 obamas. Nossa, conta como foi a maracutaia que tu fez pra conseguir então, comprar por 16 dólares. Então, eu vou indicar o site que é o Green Man Gaming, que eles pegam promoção de GOG, Steam, Desura e outras lojas online. E eles, além de juntar todas as promoções e dizer, ó, no GOG tá um jogo em promoção, eles às vezes fazem assim, ó, promoção do Green Man Gaming. Tava lá, R$19,99, 60% de desconto o XCOM. E eles ainda tinham um cupom que eu achei com uma extensão do Firefox que acha cupons. Meu que Deus, dava cara. Mais 20% em cima do valor. Então eu ganhei os 60% com 20% em cima. Mas eu vinha jogando bastante Team Fortress por causa do Jonas, que me indicou e é uma cachaça, aquela desgraça. Ele tem um quê de CS, assim, que não consegue parar de jogar. E no fim das contas eu joguei bastante isso, mas eu tô com vários jogos pela metade. Meu Bastion tá quase no final, meu Limbo tá parado na metade. Parei no ato 4 do Diablo 2, que eu nunca joguei Diablo quando o Diablo saiu, tô jogando agora Diablo 2. E tô parado. Eu achei que tinha fechado o Diablo 2. Não, na verdade eu fiz assim, eu tava umas semanas meio entediado e sem trabalho pra fazer, que arquiteto tem dia que tu tem trabalho e tem meses que tu não tem nada. Aí eu fiquei basicamente. Ah, ô Canha, tu vai achar um saco o ato 2 demorado pra caralho. Eu fiz em 2 dias. Cara, tu vai achar o ato 3 um saco. Eu fiz 1 dia e meio o ato 3. Aí eu cheguei no ato 4 e pensei, não, vou entrar mais uma maratona de Diablo, não, vou dar um tempo. Mas é aquela coisa, eu tô com meu StarCraft ligar bronze parado, porque eu nunca mais treinei, porque tu, vou jogar uma sem treinar. Sarrafo na cabeça. E tô assim, mas basicamente o que eu vinha jogando mais era Mágica, Bastion, Team Fortress... E Limbo, que eu tô jogando e devagarinho. O StarCraft, tu chegou a jogar a campanha inteira? Não joguei a campanha inteira. Não joguei, porque eu quero jogar online pra fazer os achievements. Eu recomendo. Não, mas eu já tô lá no, pra lá do meio. Eu queria jogar online por causa dos achievements daqui em Criciúma, eu tô desconectado. Então. Ah. E aí eu tenho uma indicação de um jogo antigo que fez sucesso, ninguém conheceu, sim, de plataforma móvel, que é o Drop 7. Eu paguei acho que $1 nele pra Android, mas ele saiu bem antes pra iPhone. Ele foi febre lá fora e deixou de ser. É um jogo que mistura Sudoku com Bidiot. É muito interessante. Tá. O nome do jogo é Drop 7. Então, Drop quando 7. Eu não tenho o que fazer, eu tô esperando um cliente, um negócio assim, chego antes pra não me atrasar, E aí eu fico basicamente matando o tempo com aquela desgraça lá. Uhum. E olha só, cara, a campanha do StarCraft 2 eu joguei logo que foi lançado, até porque eu gostei. Bom, eu tava aguardando o lançamento e eu tava lá em São Paulo, não tava trabalhando. E peguei no primeiro dia e tal. Até assim, fiz o. Pô, fui na Saraiva, no shopping que ficava quase em frente, fica quase em frente lá o hotel, o flat que eu morei. Reservei na pré-venda, paguei, deixei reservado, fiquei com a notinha. Aí fui lá no dia. Ah, eu imaginei que ia ter movimento, porque teve inclusive evento de lançamento, de pré-lançamento, pra pessoal com fila, cara, shopping vazio assim. 10h30 da manhã, 11 horas eu fui, que é a hora que abre assim, a Saraiva também, uma tranquilidade assim, sabe? Boa. Tranquilaço assim, então, pá, pré-venda, tudo, mas eu beleza, peguei no primeiro dia e só a campanha eu achei muito boa. Muito boa. Eu acho que foi uma das melhores campanhas de RTS que eu já joguei, bem de longe assim, se não for a melhor, porque as missões. A história já é muito legal, eu acho, e a Blizzard tem muita qualidade na hora de contar a história. E eu achei o gameplay, as missões, o modo de jogar as missões muito bem variado, assim, porque é fácil ficar chato uma campanha de RTS, sabe? Ficar sempre aquela coisa de, né, parecido com outros jogos e parecido com o próprio jogo que tu já tá fazendo ali há 2-3 horas, pô, missão parecida de novo. E o StarCraft faz missões bem interessantes, como uma que vem, alguma coisa que vem detonando o cenário atrás de ti, devastando, não sei se é lava, alguma coisa assim. Tu tem que ir levantando todas as unidades. E manda. É terra, né? Levanta tudo, bota pra frente, continua a produzir, luta, levanta tudo, nossa, joga pra frente. Foda, e vai indo cara. Assim. Então é bem interessante. Mas a campanha. Desde o primeiro, né, João? Porque tu pega o primeiro StarCraft, tinha fases que o cara entrava num jogo tipo Diablo, que tu tem aquelas unidades pra se virar na fase, sim, cheia de armadilha. Tem aquelas fases realmente normais que tu tem ali, que tu tem que ganhar. Tem aquelas fases que tu tem um objetivo de um inimigo ter uma unidade desproporcionalmente mais forte do que a sua, sim, que tem que sobreviver. Lendário Tomonsco, quem sabe, por favor, verifique. O bicho era grande. E aí, cara, mas StarCraft é isso, cara. História e qualidade de jogabilidade. Desde o primeiro, na expansão, no 2, provavelmente o Heart of Swarm vai ser a mesma coisa. E o terceiro vai ser um propósito MC, e assim. Inclusive no Heart of the Swarm vai ter uma mecânica de herói parecido com o Dota, até, com a Kerrigan, okay, a Rainha das Lâminas. Eu tava lendo alguma coisa assim. Vai ter algo bem parecido com isso. Então eles devem estar incorporando o Dawn of War, que tem essa parte de herói que vai evoluindo junto com também, as... Não, exatamente. Vem essa coisa do herói, vem desde o Warcraft 3 já, e até de uma certa maneira tem heróis na campanha do StarCraft mesmo. Mas eu não sei se o Dawn of War não fez isso um pouco antes. É possível. Warhammer, possível. Aquelas sim, coisas sim. Do Warhammer que eu joguei pouco, não sei, não tenho conhecimento assim de causa pra falar, mas... Eu acho que eles até fizeram um pouco é antes. Que o Warhammer eu peguei naquelas promoções, aqueles Humble Bundles, teve o Humble Bundle da THQ... E o Rambo Bando me colocou na seguinte situação. Diz a minha mulher que jogo pra homem é que nem sapato pra mulher. Tu pensa assim, ai, não sei quando é que eu vou jogar esse jogo, mas ele tá tão baratinho, eu vou comprar, vai que eu preciso. Boa, pra... definição, é uma cara, ótima boa. Definição, é que nem sapato. A mulher compra, não sabe nem pra quê. É a mesma coisa, eu tô cheio de jogo lá pra jogar e tô administrando como posso um tempinho pra jogar alguma coisa. Ah, mas jogo é jogo, né, cara? O cara vai aproveitar pra alguma coisa. A jogo é muito mais útil que sapato, né, cara? Prefiro andar descalço do que não ter o que jogar. Cara, rolou uma guerra aqui daqui a pouco, tô vendo. O cara só olhou pro lado ali, o João já olhou pra trás. Deu uma disfarçada, mano. Sapato deprecia, o podcast tá sendo gravado sob a supervisão das mulheres, né, cara? Elas estão ali no horizonte olhando e rosnando pra nós. Mirando, cara. Ah, e. Depois a gente conversa. Boa, boa. Putz, meu. Beleza. E olha só, e o Bastion, tu tá parado? Bastion, eu parei porque ele me colocou a seguinte situação. Eu cheguei na última parte com todas as armas, ele falou assim, você quer mesmo entrar nessa última fase? Você não poderá voltar mais. Eu pensei, eu não sei se eu quero, eu tô com medo. eu tô fazendo power level ali um pouquinho, dando uma de gordinho. Porque não adianta, cara, eu jogo pouco RPG no fim das contas, se eu for somar os RPG que eu jogo. Mas quando eu jogo, eu penso, cara, eu tenho que voltar naquele outro caminho, cara. Podia ter uma arma, cara. Eu sou meio hardcore, assim, por isso claro. É bom que eu não jogue tanto, senão não ia viver, não ia trabalhar. É verdade. Ah, cara, eu passei isso no Phantasy Star 2, cara. Ah, não, mas Phantasy Star é assim, tu vai por um caminho, pensa assim, ou vai ser uma sem saída com uma arma, ou vai ser o caminho, daí tu vai andando, peraí, só que o caminho, deixa eu voltar pra pegar o que tinha lá. Não pode cara, deixar nada isso pra trás. É foda, cara. Quantas madrugadas que o cara perde assim, puta, já tô no final da fase, vamos voltar um pouquinho, cara. Acho que deve ter uma coisinha ali atrás, cara. E assim, isso aí tem uma diferença que esses jogos que tem estilo Dungeon Crawler, que tem mecânica de Dungeon Crawler, né? Outro tem um cenário que é absurdamente grande e às vezes é muito difícil de explorar ele todo, como vocês falaram, que tem que voltar, e quando tu vai voltar tem muito mais coisa, sabe? Isso acontece às vezes no Diablo, tu olha, ah, tem um cantinho aqui, deve ter um baúzinho, aí tu vai no cantinho, abre muito, cara, mais, tá? Tem sim, cara. E, ou então o cenário ele é mais linear e ele tem quebras, só que geralmente é só um corredor que vai pro lado, saída sem fim, tem um baú no final, volta. Sabe, aí é mais tranquilo, tu consegue mapear até na cabeça, uhum. Tu não perde o caminho principal. Agora, tem jogos que tu perde o caminho que tu tava fazendo e... Mas o pior é ser lixeiro, cara. O pior de tudo é ser lixeiro. Tu olha assim, meu Deus, dropou 12 cinto por quality, mas eu tenho que pegar eles pra vender. E aí tu não consegue deixar eles pra trás. É difícil, é triste. Eu cinto assim... quebrado e inútil. É, não. Lutei tudo. Cara. Lutei tudo, isso aí me lembra o clássico, o cara que eu esbarrei nos dois melhores nomes de boneco de RPG que eu vi na minha vida eram Lineage. O arqueiro pneu furado. Boa, e o anão, porque tinha uma mecânica no Lineage que assim, o anão tinha mais chance de drop, uma linha do anão, e a outra linha do anão era o anão crafter, que era a única unidade que craftava. Então a galera sempre tinha um ou dois main char. E tinha um anão crafter e um anão dropper. Sim. Aí o anão dropper do cara chamava Dropo até sua mãe. Muito bom. Caraca, meu, pô. Putz, foda, cara. Ô, Jonas, então continua. O que tu tem jogado? Cara, eu tô jogando muito Dota. Eu não sabia que já dava com 60 horas. Até demais. Cara, é muito rápido, cara. Pô, faz pouco tempo que comecei a jogar com 60. A gente começou brincando junto, né? É. Mas é uma madrugada que o cara vira já é 6 horinhas, cara, brincando, né? 6 horinhas fácil. Mas pelo destino eu fiquei sem internet no final de semana, né? E aí comecei a jogar Bastion, cara. Mas, pô, que jogo maneiro, cara. Muito, muito Bastion, bom, cara. E o Bastion, se você ficar sentadinho aí na sua casa cuidando, de tempos em tempos ele tá por 6 pila, que ele ganha 75 centavos. Sim, cara, sim. Eu ainda comprei sem promoção nenhuma, sem nada. Eu comprei por 15 reais, uma coisa assim, 16 reais, cara. Em Humble Bundle. Eu comprei no Humble Bundle. Foi motivo de eu comprar aquele bundle. Uh-huh. Também. Valeu. Foi um dos. Um dos, né? Ah, cara, mas falaram tão bem desse jogo, não, cara. Vou ter que jogar. E eu tô curtindo pra caramba. Só que, tipo, aquelas missões especiais que tem que fazer só com uma arma, sabe? Sim. Cara, eu tô até deixando algumas de lado porque não tem, cara. Enquanto tu não evoluir aquela arma, tu não tem como passar de tal fase, sabe? Olha só, e qual que é a história inicial do Bastion? Putz, cara. Sem spoiler, sim, porque muda um pouco o negócio. Basicamente assim, o Bastion seria assim uma espécie de... A palavra Bastion não tem uma tradução direta, mas ela é assim, uma espécie de fortaleza, como se fosse assim, tipo um recanto, assim, um reduto de proteção. E basicamente assim, estava prevista a calamidade, que seria, digamos, o apocalipse, e eles construíram a Bastion em todo mundo. Assim, se a calamidade acontecesse, todo mundo vai pra lá. E aí quando vê, acontece a calamidade, tu chega lá, só assim, tem tu e um velho de bigode, que é um cara massa porque tem bigode. E o velho de bigode é o mesmo cara que narra, que é um dos grandes diferenciais do Bastion, além do estilo artístico do jogo, que chama muita atenção. É narrador com uma voz toda massa. E o cara, eu penso assim, ah, deve ser um velhão, né? O cara é um negão da nossa idade. Um negão gordão da nossa idade. Ele tem um vozeirão. Sim. E aí o narrador, ele dá toda a tônica do jogo. Parte da razão do jogo ser divertido é o narrador. E aí, basicamente, o narrador, ele já vinha narrando o jogo, quando tu encontra ele, diz assim, ah, o guri chegou, ele chama de guri, né, The Kid. Uhum. Daí, ah, e o guri chegou e me encontrou, eu nem me importei em perguntar o nome dele. Ele segue o jogo inteiro chamando de The Kid. Uhum. E aí, basicamente, tu vai jogando, tu vai vendo que o Bastion e a Calamidade não eram bem aquilo que era dito, mas basicamente tu tá assim, tipo, tentando reconstruir o Bastion. Ele tá, falta um pouquinho pra ele ficar completo e tu vai ajudando. Aí tem umas reviravoltas, mas o jogo tá. É interessantíssimo. É interessante. Ele é um Zelda-like, um RPG action style, mas muito legal, vale o tempo das pessoas que estiverem interessadas. Tem pra iPad, eu prefiro no PC. Tem pra Android também. Tem pra Android? Não sabia, mas eu acho que saiu agora só, né? Porque tem... Faz pouco tempo. Tem, cara. Tem um amigo nosso que tá jogando no iPad, também gostou bastante. Jogou? Tu tá jogando no iPad. Nossa, cara, e pô, é muito. Tem momento que tu fica assim, descontrolado, cara, tu não sabe pra onde atirar, tal, não sei o que, aquela correria. E tem essas missões especiais. E uma coisa que eu morro de curiosidade: tem como o cara voltar depois? Porque pelo que eu vi, Nas fases não, daí naquelas nas missões não, né? Especiais que tem os sonhos e dá pra voltar. Uhum. E aí nos treinamentos de cada arma, se tu conseguir a melhor pontuação possível, tu não pode voltar mais. Sim, justo. Sim. Cara, e a trilha sonora, cara? A trilha sonora é um diferencial. Cara. A gente tava falando agora há pouco que eu tava conhecendo Journey ali e a gente tava vendo antes aquele jogo que o João adora jogos com nome que tem cu no meio, né? Ele jogava o Dokutsu. O Kinoku. Né? E agora como é que é o nome do jogo? Ah, eu jogava o Dokutsu Monogatari. Que é o Cave Story, pra quem é macho, mas pro João é o Dokutsu. Só uma ressalva séria: Cave Story é um jogo obrigatório. Ponto final. É um jogo muito bom. E o jogo que você está falando é o Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Exatamente, que é aquele... como é que é com a Level 5, com o Studio Ghibli. E, cara, trilha sonora faz o cara gostar do jogo. O jogo já é bonito, mas a trilha sonora é legal pra caramba. E eu vou deixar o Eugênio falar, porque eu tô falando pra caramba hoje. Não, mas é o Special Quest, eu tô jogando aqui, cara. Tá, continua jogando. Tu tá gravando e jogando, tu não tem vergonha, não? Eu tô falando podcast de game, acabei de baixar um jogo fresquinho aqui. Aliás, se todo mundo fosse fazer um podcast de sexo transando, ia ser difícil rolar um podcast, cara. Meu Deus do céu, cara. Esse cast também vai sair. Eu tô jogando o tal do Monster Hunter, cara. É um jogo em 3D, não sei da história, não sei o que é. Peguei um boneco com uma espada grande e acabei de morrer pra um coelho urso gigante. É um cara informado, não sabe nada. Sabe que essa coisa de espada grande é... é coisa de quem gosta do Okutsu. É coisa... Meu Deus, cara! O João ia fazer uma queimação, mas você queimou ele antes. É. Então, já que vocês falaram do Ni no Kuni, é o jogo que eu tô jogando agora, mas eu fechei o Dead Space 3, né? Que foi lançado dia 5. E eu peguei no dia 5 e fechei antes de ontem. E bom, rapidamente sobre o Dead Space 3, eu até botei o review no site. E a gente fez um podcast especial sobre Dead Space e falou bastante sobre até a questão que o pessoal tava com medo, que se tornasse um jogo mais de ação e tal. E eu achei muito bom o jogo, né? Eu acho que ele ainda ficou aquém do segundo jogo, do Dead Space 2. Mas isso de forma nenhuma significa um jogo ruim, sabe? Porque Dead Space 2 é um parâmetro alto a se seguir. É um excelente exemplo de jogo da atual geração. Dead Space 3, o que acontece? Ele começa com mais ação, então isso pode acabar quebrando um pouquinho o clima normal da série para quem já está acostumado, para quem estava esperando mais Survival Horror, né? Aquela coisa. E assim, em termos de história, ela é interessante, sabe? Mas ela não é mais do que interessante, porque ele veio com a ideia, ele trouxe a ideia de que ele responderia muitas questões sobre a mitologia toda que foi criada, do Marker, dos ornitologistas e tal. Ele amplia essa mitologia, só que ele não finaliza nem responde nada que vá finalizar assim, então a origem é essa, ponto final, acabou, né? Então, sem dar muito spoiler, é isso assim. Uhum. Então, quer dizer, isso não é um aspecto negativo da história, não quer dizer que ela não possa ser boa, né? Eu só achei que é uma história que não foi pra mim tão especial quanto foi a dos dois primeiros jogos, né? E até uma coisa que eu queria perguntar a opinião de vocês, que é bem interessante no Dead Space 3, que é o seguinte: ele tem, ele já inclui esquemas de microtransações. Então, o que acontece? A mecânica de evolução do Dead Space, tanto de armadura quanto de armas, sempre foi chegar nos benches, né? Chegar naquele painel, colocar a tua arma ali em cima, e ela tinha, e ela tinha espaços onde tu colocava power nodes, né? Uhum. Aquelas bolinhas, e ia evoluindo. Então, para te evoluir uma arma ao máximo, tu podia seguir mais um caminho, mais outro, ou seja, fazer builds, uma coisa Sim. meio RPG. Mas assim, se tu jogasse duas, três vezes, tu conseguia evoluir tudo, conseguia uhum. preencher tudo, era fácil. Tu não precisava pensar de maneira, pô, se eu errar aqui, eu vou me ralar. Vai fazer no jogo. Falta lá na frente. Não era tanto assim. Uhum. E agora o que acontece? Tu chega para te evoluir as armas, tu coloca tu também preenche slots, só que agora tu tem, por exemplo, assim, ah, mais um ponto em recarregamento e mais dois em dano. Ou mais dois em dano e menos um em recarregamento. Tipo, pá, mais dano, só que vou recarregar um pouco mais devagar. E assim vai. Tu consegue fazer esse tipo, seria quase um downgrade ali. É, tu... Ah, eu perco encarregamento, mas eu vou criar mais dano agora então. É, só que o interessante pela situação. Que eu queria falar de microtransações é exatamente o quê? Tu pode comprar as coisas que tu não tem. Porque no Dead Space 3 tu junta peças, tu luteia peças, pecinhas, pedaços, semicondutores, condutores, não sei o que, fuzil, e assim vai. E tu monta as tuas armas também, além de pegar as armas prontas. Sim. E aí tu chega lá, ah, eu quero fazer essa arma aqui, só falta esse tiro de plasma. Não tem. Tu aperta X, ele vai pra loja, tu compra com dinheiro. Uhum. E isso é uma tendência atual bem grande, e eu até queria saber o que vocês acham disso. Assim, num jogo como Dead Space, que teoricamente não tinha isso, eu acho que isso tira um pouquinho a imersão do jogo, sabe? Tu tá vivendo naquele universo ali, né? Pegando aquelas armas daquele cenário, elas têm uma história, elas têm um porquê de estar ali. Eram equipamentos de mineração dos caras, ou eram armas de segurança mesmo, armas de verdade. E, de repente, tu compra na loja do PlayStation, sabe? É uma... Cara, não sei o que, que vocês acham disso. É estranho, cara. É estranho. Eu não digo que é uma questão de desigualdade, tá ligado? Tem quantos jogos aí que a gente pega, acaba comprando equipamento, e realmente, ah... Pô, se tu tem grana, tu cria um cara mais forte, obviamente, vai desossar com todo mundo. É o velho dilema do free to play, pay to win. É, tem pagamento ali por fora, mas... Eu acho assim, ó, jogos free to play, essa é uma mecânica, pô, porque os caras têm que monetizar o jogo. Então tu faz o jogo de graça, cara, dá um trabalho do diabo pra fazer um jogo, vai uma galera envolvida que tem pão pra pôr na mesa. Aí é uma coisa. Agora, o Dead Space ele é um jogo comprado. Já tem essa questão do DLC... $60. Já tem essa questão do DLC, que já é uma questão complicada, onde, por exemplo, os caras lançam um jogo com um monte de bug. Tá lá o Alien Colonial e o Marines, que eu tava louco pra jogar. Nossa senhora, sem comentários, né, cara. Sem comentários. E meu basicamente, Deus, cara. Tá. Os caras ficam remendando o jogo e vendendo coisa pra ti eternamente. A Capcom campeã em causar frustração e raiva nas pessoas com esse negócio. Aí, por exemplo, assim, ó, dentro do jogo, querem botar? Podem botar. É uma tendência... Whatever. Eu não vou gastar, porque eu sou do tipo, eu quero fazer o meu jogo. Essa é a história da imersão. É. Eu não pauso o filme no meio, eu gosto de jogar com fone de ouvido, não quero nem saber. Sim. O cara tira assim, tu tem outras coisas pra fazer? Quando tu quer jogar, tu te concentra naquilo que tá fazendo. Mas o chato justamente é essa coisa, assim, ó. É uma tendência e os caras podem tirar muito dinheiro. Eu ficava vendo, assim, um jogo free-to-play que eu joguei bastante no celular... Sendo que eu comprei o celular, eu jogava muito no Android e tal. Eu comprei um Galaxy S2 um ano e meio atrás. Então eu jogava o Gun Bros, que é um jogo daqueles assim, top-down de tiro, que, pô, eu gosto pra caramba desse tipo de jogo desde sempre. Uhum. E aí tu vai jogando aquele negócio, quando vê, pô, tu pode gastar $2 pra comprar a arma, ou tu pode jogar pra caralho e eventualmente ganhar o cash pra comprar aquela arma. Eu vou lá, nossa, 2 meses jogando, comprei aquela uma arma. No outro final de semana ela tava em promoção. Eu poderia ter gasto muito menos. Aí eu fiquei puto da cara e hackeei o jogo pra pegar todas as armas e... Que massa. Mas aí o que que acontece? Cara, os caras vendem pacote de glue mobile, dólares. Tipo, tem pacote que é mais de $50. E o pessoal deve comprar aquilo adoidado e gasta muito mais. Então, as microtransações, elas são uma maneira de tu tirar muito mais dinheiro. Eu fico pensando, eu não gastaria, mas eu teria que educar muito bem os meus filhos para eles não quererem torrar o meu dinheiro com o jogo. Não, e assim, ó, e o Dead Space é o que a gente tava falando, é um jogo de preço full. Sim. Full price, preço cheio, $60 ou quase 200 reais no Brasil. E aí tu já pagou um preço desses, e assim, foi o que eu falei, eu coloquei no review. Ele não vai, o fato de tu não comprar não vai piorar a tua experiência, tu não vai deixar de fechar o jogo. E até interessante nisso entra a questão do co-op, que ele é o primeiro da série que tem modo cooperativo. Só que assim, tu tens um jogo que antes tu jogava ele 2-3 vezes e ele tinha um fator de replay bom, ele não era um jogo que ficava chato, que tu, ah, que saco, tô jogando só pra pegar isso daqui, sabe, só pra pegar a armadura diferente e mostrar pros meus amigos que eu tenho troféu, não, ele era legal de jogar de novo, né, e agora tu tens essa opção de vai ali, cartão de crédito, comprei as armas, né, e assim, eu acho muito complicado assim, os jogos free to play, os freemium de celular, por exemplo, tipo um Gun Bros, então eu olho a cara dele, eu já vejo que ele é um jogo feito pra isso. Agora, é muito diferente de um jogo desse de console, sabe? De um jogo que vem de uma série que não tinha isso e agora tá apresentando. E eu tava vendo a palestra do Gabe Newell na DICE, que é aquele evento de tecnologia e tal. E o Gabe Newell falou exatamente sobre isso. E ele falou como a Valve, que é, por exemplo, eles querem fazer um sistema que eles já estão criando, na verdade, de microtransações, interligando os jogos em si. Então, o que acontece? Hoje tu joga Dota, tu vai jogar Dota e tu vai ganhar um item pro Team Fortress, tu vai jogar Team Fortress, tu vai ganhar um item pro outro Sim. jogo, tu vai jogar o outro terceiro jogo, tu vai ganhar um item pro Dota e assim vai. Então, na verdade, tu vai... todo o jogar vai ser um jogo. Resumindo. Ah, isso é legal, cara. Não cria a frustração que eu teria, por exemplo, se eu tivesse Dead Space, eu seria um cara que não iria gastar. Uh-huh. E, pô, aí fica 2-3 meses pra dobrar um item, cara, pra criar arma, tá ligado? É, pra mim é uma frustração, cara. No Dota, por exemplo, que tem itens que não dão atributos, que são meras, pelo que eu entendi, meras roupinhas, assim, né? Aí tudo bem, sabe? Agora... Pois é, cara. É uma coisa que eu estranhei do Dota, cara. Até por uma questão de igualdade também, essa questão de item não ter atributo, né? Que no Team Fortress tem. Mas basicamente o que o Gabe Newell quer é colocar silly hats, chapéus bobos, em todos os jogos. Você tava jogando, Aliens, Colonial Marines, e tá lá o cara com uma cartola. Aí tu olha, ok. Beleza. O sistema do Dota, que eu comecei a jogar bem pouco tempo, né? Jogo pouco também. O sistema do Dota eu achei legal. Tu ganha itens que mudam, customizam um pouco o teu personagem. Pelo que eu entendi, posso estar errado por conhecer o jogo há pouco tempo, mas tu simplesmente vai customizar ele fica um pouco mais legal. Ele vai representar um pouco o teu grau de evolução no jogo também. Sim, isso é legal também, cara. É verdade. Tu vai olhar, esse cara tem esse item tem raro. Tem porrada de item, cara. É isso, cara. Então, o cara tem esse item raro, quer dizer que ele já jogou bastante, porque até ele conseguir isso aqui, demorou. Tem um gordinho que compra tudo. Mas então, tem uma questão assim, tem quem compra. Tem uma questão também do seguinte do Dota. Tem as chaves dos baús, né, cara? Então ele não deixa de ser pago também, né? É. Tem essa questão. Mas mesmo assim, cara. Não, mas o Team Fortress vai lá, com a pedrinha de crack que o Jonas me apresentou. O cara dropa 5 boxes de item. Aí tu vai lá olhar, cara, uma aqui pra abrir um deles, ou seja, pra tu ter um random drop, é quase R$5. Sim, eu não vou pagar. É como os caras estão dizendo, a Valve é a única idiota que vende item de $3 pra tu ter um random drop. E não é drop assim, tipo, não tem box que pode dropar um grande item, uns itenzinhos. Então, negócio, ó, quando tem microtransação é abusar, que nem eu abusei. Comprei os starter pack de todas as classes do Team Fortress e vendi os name tag que vinha junto no mercado e ganhei 2 centavos em cada microtransação dessas. Aí sim. Nossa, aí sim, ficou um milionário, saiu com uma Ferrari. Imagina, cara. Se eu fizesse umas 300 mil, dessa aí quanto dinheiro que eu não ganho? É verdade, bastante dinheiro. Tem um negócio que eu queria falar, eu vou deixar pra falar depois, cara, mas a criação é... Ia brincar naquela questão que eu tava falando de desenvolvimento de coisas pra games, tá ligado? Uhum. Que naquele pack lá da Valve, lá pra desenvolvimento de itens e marketing filme lá, sabia que tem uma galera que trabalha na produção de itens pra vender, cara. Ah, tem gente que ganha pra caramba, workshop, cara. Workshop aberto. Tu faz um item, se tu ganhar, tu ganha. Não lembro se é 50%. Mas tu ganha uma porcentagem do valor. Se tu faz um item desse que os caras vendem a R$8,50 e todo mundo adora, pô, dá pra ganhar uma grana assim. Dá, cara. Eu tava vendo uma reportagem de uma menina que fez uma arma pra Spy, cara, que foi a pira que todo mundo comprou. Ela fez a faculdade com aquela grana, cara. Tá brincando. É seríssimo, cara. É real. Tem uma reportagem sobre isso, cara. Se ela fizesse um item que faz o cara jogar bem de Spy, mesmo sendo ruim, que é o meu caso, somos única dois, cara. Classe que eu não sei jogar. Essa palestra do Gabe Newell na DICE, ele começa falando bem isso. Ele diz assim, ó, o poder que a comunidade de não só jogadores que criam coisas, né, que não só jogam, dessa comunidade de programadores, vamos chamar assim, desenvolvedores, tem, eles criam, por mais que a gente trabalhe, eles criam 10 vezes mais itens e coisas para os nossos jogos do que a gente poderia criar com qualidade igual ou maior. Sim. Isso é bem impressionante, assim, e eu acho que isso vai ser uma tendência bem vigente nos próximos anos, nos jogos, tanto de PC quanto dos novos consoles. Porque assim, cara, a partir do momento que uma empresa, e não adianta que a empresa tem que ter lucro, tu tá olhando a contabilidade no final do ano fiscal e pronto. Eles olham assim, poxa, uma vez a gente vendia um jogo por X, 40, 50, $60, fechava o valor, né? Agora a gente vende o jogo por menos ou dá ele de graça e fica ganhando dinheiro com isso eternamente. As custas do trabalho cria um ciclo. A gente, cara, tem o trabalho de organizar isso tudo, né? E o pessoal cria os itens. Antes, o tempo que a gente perdia criando o itemzinho do jogo, a gente não perde mais. A gente perde só organizando um sistema que funcione, e as pessoas criam isso e elas mesmas compram. E com uma questão de uma criatividade assim que os caras nem imaginavam, sabe? Que nem esse item. Eu não me lembro qual era o item, depois eu vou colocar no post qual era o item que a guria criou, cara. Que eu acho bacana, cara. Mas enfim, eu acho legal também pela questão dos olheiros, sabe, cara? Que, por exemplo, já vi muito cara que criou um mapa pra Blizzard, não sei o quê, e puf, o cara tá lá. Bom, cara, próprio galera, Dota, próprio Dota, né? Sim. Que é era um mapa e virou um jogo e. Tu vê só. Os caras vão acabar pegando o pessoal do Black Mesa pra eles, viu? Eu tô achando, porque eles já pegaram o pessoal do Dota. Eles já pegaram gente que fazia o CS pra fazer coisa pra eles. Eles, sim, eles vão, cara, pegar os caras do Black Mesa. Os cara do e Black eu joguei Mesa, Black Mesa e eu achei. Bah. Surpreendente, surpreendente o trabalho, assim. Né? Porque não. Half-Life 1 hoje em dia ele é difícil, ele é de, jogar difícil de jogar visualmente. É levemente melhor que o Quake 2, e o Quake 2 é injogável hoje. Quake 1 é jogável porque o Quake 1 é o melhor FPS já feito. Eu sei porque eu tava vendo os speedrun aí, cara, os caras fecharam Quake 1 Nightmare em 14 minutos, cara. Eles faziam cada Nightmare mapa em, em 13, cara. 9 segundos, tá, cara. Fazendo tudo Rocket Jump, cara. É. Rocket Jump, cara. É. Ai, ai, cara. Então, procura aí, Quake Done Quickest. E é de um canal do YouTube chamado Quake Speedruns. Nossa, é impressionante. Senhora, cara. Bom, eu que conheço o jogo, que eu fechei o jogo normal no hard no. É um vídeo de 52 minutos? Não, é um vídeo de 14 minutos. Nossa! Quake Done Quickest. Jesus, cara. Quake Done Quicker. Quickest. And Prettiest. Enfim. É Jerk Stores Up? Não, é de um canal que é. Um canal que é Quake Speedruns. E ele tem esse Quake Done Quickest. Tem no meu Face, depois eu acho o link pra você. Quake Speedrunning. Tá. Então, eu que conheço, porque eu joguei o jogo no normal, no hard e no Nightmare, e eu conheço bem o jogo, e tem uns pedaços que é realmente um pesadelo pra passar. Os caras, tipo assim, é tão rápido que tu não consegue nem entender direito o mapa. Há alguns muito emblemáticos que tu pensa, nossa, eu perdi muito tempo nesse. Alguns tu consegue identificar. Então, agora o pessoal tá espiando ali. Deve ser grosso, cara. Nossa senhora. Nossa. Ou o bicho é. Tem mapa na cabeça perfeito. Que bom, né, cara? Que todo mundo que tá nos ouvindo tá vendo o vídeo. É, não, junto. Claro, né? Ah, olha, tá olha, vendo, com certeza. Olha aí na sua tela do seu MP3 player que tá passando agora. Ligue para o número que aparece no dial do seu rádio. Eu adorava essa piada quando eu era pequeno no rádio, cara. Sacanagem. Consulta negação, mais impostos. Não, sério, cara. Vê, acompanha o jogo aí, porque. 24 segundos a primeira fase, mas tem fase que eles fizeram em 9 segundos. Nossa senhora, cara. Que coisa. Eles que passam coisa. Correndo pela galera. A galera vem de motosserra, não quer nem saber. Vem zumbi, não quer nem saber. Cara, e só continuando então, enquanto a gente vê o vídeo aqui. Abismado, sim. Eu tava falando do Ni no Kuni, né? Que é esse RPG da Level 5, animado pelos estúdios Ghibli. Que, primeiro, graficamente é. Lindaço. Cara. Muito bonito, lindo. Vale muito a pena ver. E o jogo em si, mecânica de jogo e tal. Bom, pra quem conhece, é um RPG japonês bem clássico, estilão de RPG japonês. Tu é um menino que tá aprendendo a ser um mago, um wizard, eles falam, pra tentar salvar a mãe dele que faleceu. Isso é bem o começo do jogo, isso não é spoiler. E, então ele acaba indo pra um outro mundo, um mundo mágico e tal, e ele, além de ele soltar magias, ele consegue capturar familiars, que são basicamente pokémons. Que são bichinhos. Então, tu controla. E o sistema de batalha é um Active Time Battle, assim. Então, tu pode te movimentar pelo cenário. Inclusive, de vez em quando dropam orbs, assim, né? Bolinhas de mana ou de energia de HP pra te recuperar elas pelo cenário, andando no cenário, né? Enquanto tu vai dando os comandos, ataque, magia e tal. É bem. E, pô, eu tô gostando bastante porque. Ah, cara, é um RPG japonês daqueles, né? Mundo aberto, cidades, etc. Não, mas meu é muito Deus. Bonito, cara. O... Na verdade, o melhor gráfico já feito é Quake 1. A gente tá olhando aqui e é incontestável. Não, cara, tu vai editar depois, tu vai ser obrigado, cara. Mas eu tô aqui abismado com os Rocket Jump desse cara. Não, mas é Rocket Jump e Grenade Launcher Jump. Então o cara já joga a granada e espera e vai lá correndo e pula. Cara, é impossível, velho. Não tem como. Olha, ali, como ele mata os boss. Olha como ele mata os boss. Cara, olha ali. Olha ali. Cara, oh, olha ali. Nossa olha senhora, ali. Cara. Ele matou. Corre, ele só corre. Ele só corre. Tipo, não dá pra entender nem como ele tá fazendo, mas não. Ele tá fazendo com Rocket Jump. Não dá. Olha isso, cara. 19 segundos ele matou o boss do primeiro mundo do Quake, no Nightmare. Ai, cara. Tá distraindo muito agora, pessoal. Tira fora, que tá feia a situação. A gente vai botar no post e um o pessoal vídeo, comenta. Por falar em vídeo que eu gostei muito, alguém viu o trailer de lançamento do Crysis 3? O Crysis é um Nossa, jogo todo cara. Sério. O Crysis é um jogo todo sério. O Crysis é um jogo todo sério. Cara. E eles fizeram um trailer muito engraçado. Que ficou, o cara vai andando, cara. Parece o Tony Maneiro do Embalo de Sábado à Noite. Cara, ficou demais, velho. Eu só vi um pedaço do helicóptero e o pedaço do momento que tá um O pedaço assim, do ó. Helicóptero que rendeu o seguinte Nossa. Comentário. Prophet é legal demais para olhar para explosões. Ele vira com arco e flecha e explode. Cara, olha pra cara. Ah, eu vi. Absurdo, cara. Vem aqui ver o Eugênio. Muito bom. E ZZ Top, tocando a música Sharp Dressed Man. Eu fiquei meio de cara, porque é um jogo sério, eles fizeram a maior piada com Olha o trailer. Aí, cara. Tudo que vem da Crytek é muito bom, é de extrema qualidade. É, cara. Menos o Far Cry 2, né? Uou, cara, você tá assim cheio, cara. Mas dizem que Far é um bom Cry jogo, não. O único problema dele é ser chato, ele teria sido um jogo ótimo se ele massivo, não fosse chato. Cara. É massivo, cara, é a mesma coisa de sempre. É, mas com compensação 3, né? Ah, não, dizem que o 3 é fenomenal. Não, eu vi um amigo meu jogando, cara. O Gedu tem, fechou, e o JV fechou. Eu comecei... Olha, eu vi um pedaço do João também jogando, cara. Achei tava de só de espectador do Far Cry 3. E parecia um filme que ele te envolve, ele faz toda uma trama e tu literalmente entra na pele ali do personagem, inclusive com situações ali de... Depois da edição, tu coloca um pedacinho da música que ZZ Top merece, cara. Não, já foi, assim, cara. Né? Já vai ficar com uma música. Esse já, vai cara. Ser Rough Edition, como tu falou. Cara. Tá bom, cara. Não tem problema. E do que eu tenho jogado, na verdade, eu também joguei o Persona 4 no PS Vita, apesar de, assim, é incompatível com a minha vida jogar dois RPGs tão grandes ao mesmo tempo. Mas como eu fiz uma viagem longa de ônibus e, assim, na verdade eu tava jogando Chrono Trigger pra fechar, mas eu dei uma cansada do jogo, acabei comprando o Persona 4 e não resisti, sabe? Aí eu falei, não, eu vou viajar de ônibus só com o PS Vita e o Persona 4 Golden. Que é esse remake dele. E, nossa, cara, achei o jogo muito bom, assim. Ele também é um RPG japonês, né? Com um estilo baseado no dia a dia de um estudante universitário, de um estudante de colégio, de segundo grau japonês. Ele tem que manejar os períodos do dia. Então, sempre de manhã, quando não é fim de semana, ele vai pro colégio. Tu assiste às vezes alguma cena da aula que tem a ver com o contexto, depois tu tem a tarde e a noite. E nesses períodos tu pode escolher o que fazer. E eu achei, uma coisa que eu achei muito bem feita nesse Persona é que ele vai te apresentando as mecânicas de jogo, que são muitas, tu tem muitas coisas para escolher, para fazer, ele te apresenta tudo isso devagar e num ritmo muito bom. Então ele começa com uma história de assassinato numa cidade pequena do Japão e que é um morador da capital que foi pro interior morar com teu tio, não lembro porquê. E esse, eu acho que é tio, e esse cara que mora contigo, ele é detetive que tá investigando o assassinato. E o teu personagem descobre junto com os amigos dele que por acaso eles conseguem entrar na televisão, no mundo da televisão, e lá dentro é onde tu faz as dungeons do jogo. Que é onde ele se torna também um estilo dungeon crawler, E é lá dentro que tu vai conseguir resolver esses mistérios. Tu descobre lá conversando com um urso de pelúcia gigante que por que aquele mundo da televisão tem a ver com os assassinatos na cidade que tu tá morando. Mas então, por exemplo, tu tem que escolher, eu vou participar do clube de futebol. Isso aumenta strength, aumenta força. E nesse jogo tu também tem, entre aspas, pokémons, que são, são as personas, né? E só o teu personagem pode ter vários. Então, os personas de força vão ficar melhores se tu fortalecer os teus links sociais, que é uma coisa importante no jogo, teus links sociais de força, que geralmente são os de esporte. Ah, tu consegue arranjar tu compra um livro e lê de noite, tu aumenta knowledge, né? Tu aumenta conhecimento e fortalece as personas de conhecimento. Então ele é baseado nisso. Tudo que tu vai fazendo vai refletindo na persona. Tudo que tu vai fazer. Então é muito legal, porque o jogo tem dois momentos, vamos dizer, bem diferentes, né? Que é quando tu tá no teu dia a dia, na cidade normal, tu tem que escolher o que fazer e tu tem que... Por exemplo, se tu entrou no clube de futebol, tu não pode ficar sem nunca mais ir lá, né? Pelo menos eu... Tu tem compromisso. Eu entendi isso, tu tem um compromisso. Não é obrigado em todos os treinos. Uhum. São mais de uma vez por semana, por exemplo. E outra coisa legal é assim, tu tem que ficar de olho na previsão do tempo. Tem a previsão do tempo no jogo. Porque os assassinatos estão ocorrendo quando tem névoa. É, e a névoa ocorre depois de alguns dias de chuva. Então tem que olhar a previsão. Quando vai ter 3, 4 dias de chuva seguido, tu é obrigado a ir pro mundo da televisão e salvar a pessoa que tá presa lá. Que na verdade é uma versão dela com uma personalidade alterada. Uhum. Se tu não salvar antes da chuva, quando vier a névoa ela vai morrer. E nesse momento eu tô tendo que salvar uma amiga nossa do grupo, uhum, ali. Então ele tem esse compromisso, então tu tem que ficar de olho na previsão do quem, dia. Cara? Nossa, eu fiquei preocupado agora. Meu Deus do céu, cara. Quebrou a parada, mano. Ai, uma cara. Amiga nossa, cara. Uma amiga nossa, cara, meu Deus. E tu não sabe quem é. Oh, não. Pode ser qualquer um, pode ser o Eugênio. Tem que salvar dentro da televisão. Uma amiga. Uma amiga, pode ser o Eugênio. Eu gosto muito dessa vida normal japonesa, sabe? Tu vai pra escola, à tarde tu treina futebol, de noite entra na televisão e enfrenta a mão. Deixa eu te corrigir. Nada no Japão é normal. Nada no Japão é normal. É uma vidinha cotidiana. Pros ouvintes. E as coisas picantes da vida japonesa. Não, pois é, não. Por isso que eu vou dizer assim, ó. Pros nossos queridos ouvintes do Save Point, coloquem no Google. Buruzeira. E coloca Buruzeira Vending Machine, que são as máquinas automáticas de Buruzeira. Nosso ouvinte vai se divertir muito com a normalidade da vida cotidiana japonesa. É, isso aí eles não falam no Persona 4. Não, né? Pois é, não. Ah, mas no Persona 4 tem colegiais. É, e pra que foi o objetivo das colegiais? Fantasias? O objetivo das colegiais é o mesmo objetivo dos povos. A cara da minha irmã, cara. Como é que é o negócio? Buruzela? Buruzeira. Buruzeira, cara. É, buruzeira. Tá, depois buruzeira. Eu procuro e coloco. Não, procura, foi agora. Eu quero esse negócio. Ver, cara. Eu quero saber o que é isso, cara. Eu nunca vi uma bagunça tão grande, cara. Picanha só pode ser besteira. Buruzera. Isso. R-A. Isso, tá. Muito bem. Vending Machine? Vending Machine. Cara, esse cast, literalmente, tá todo mundo... Algum, qual? Primeiro? Pode ser, eu não sei o que é, ali, mas... Meu enfim. Deus, cara. Ai, ai, ai. Cara, hoje, literalmente, o microfone tá aberto, né, cara? Deixa eu ver. Olha, vamos ter que editar esse trecho aqui. É pro ouvinte, pro querido ouvinte descobrir o que é, como vai o japonês imagens, é normal. A Japanese word, combine Bruma, meaning bloomers, in a, as in bottoms... Of Jim Suits. Ai, vai lá, buruzeira, buruzeira. In Sailor Suit, the traditional Japanese school uniforms. Então, buruzeira é o uniforme tradicional japonês das colegiais. É? É. Não sei, porque o que eu conheço por buruzeira é um fetiche por calcinhas usadas. Ah, sim, eu tinha visto isso. Por que eu não falo logo em português, cara? Pelo amor de Deus. Fica assim, né? Buruzeira, buruzeira. Mas era pra criar um mistério. Vocês não têm graça. Vocês estragaram todo o mistério. Ah, e aí, eu sei que teve máquina, assim, ó. Tu tem ali, tu vai numa... Tem, cara. É, tem uma máquina que tu compra o chocolate, uma máquina que tu compra o salgadinho. Tem uma máquina que tu compra, assim, o que que eu quero? Uma calcinha de algodão, uma calcinha sintética. O que que tem nessa calcinha? E tem coisas que vêm na calcinha... Porque a calcinha é usada, então ela vem com coisas. Mas burusa a fantasia. Burusa é uma palavra. É que nem o Kinder Ovo, palavra... vem com uma surpresa. Meu Deus, cara. João colocou a mão na cabeça, cara. Facepalm, é, que facepalm reverse influencer. Ai, cara. Caraca, velho. Olha, bicho. A gente tem algum assunto sério pra discutir? Na real, peraí, só um pouquinho, cara. Faltou o Eugênio falar do jogo que tá jogando, cara. Já estamos em 44 minutos, cara. A gente não falou ainda. Nada, cara. Mas eu joguei. Ô, cara, o Bombcast tem 3 horas e meia por semana. O nosso é quinzenal. Vamos aproveitar o tempo. Sim, cara, não falou pra aproveitar, mas volta pra. Vamos terminar o assunto do que estamos jogando, cara. Fala aí, ô Mustacho. Eu fechei o Super Robot Wars. Oh. Tô com save contra o último chefão, só precisando dar um golpe nele pra matar, pra provar pra todo mundo. Esse é... filma, cara, filma ali, ó. Não, não, vou mandar os shorts e tudo mais. Legal, cara, que depois de passar... Cara, deixa eu ver, quanto pelo tempo? Menos um ano jogando aquele fica jogo. Passei nossa, um ano jogando sim, aquele jogo. E assim, cara, o final foi lindo, eu não entendi nada, eram vários caracteres japoneses, eu não entendo nada, e os bonequinhos falavam, eu não entendia nada, e tocava uma musiquinha feliz, e de repente apareceu o chefão final, com todo mundo ali, e depois sumiram e falaram mais um monte de coisa, e eu não entendi nada, então, e uma fotinha feliz. Ei, me senti satisfeito. Por isso que eu adoro jogar jogo japonês, eu não perco tempo lendo história. É direto. Direto. Vai lá, corta, pancada. O Super Robot Wars, esse que tu jogou e fechou, ele é um RPG tático? Tático. Tipo Final Fantasy Tactics. Tipo Fire Emblem. Final Fantasy tipo Tactics. Tipo Fire Emblem. É, ah, tá. Mais ou menos. Tudo mesmo sistemática. Ah, legal. Um jogo desse em japonês é o meu sonho, cara. Ah, é bom, cara. Não, cara, tu não tem noção que eu peguei com ele, eu coloquei no meu DS e tal. Mostrou. Sabe quanto tempo durei? 5 minutos, cara. Não, fechei, cara. Não dá, cara. Nossa senhora. Teve um bom. Não, e o pior de tudo é sem japonês, cara. Menuzinho em japonês, os ataques japonês. Ah, não, vá se ferrar. Ah, mas é que eu jogo desde o Game Boy Advance. Eu conheço a posição já dos menus, sempre é mesmo, né, cara? É, o Eugênio entende tudo de posição, né? A Nani tá dizendo que sim, hein, pessoal. Olha, denúncia. Opa! Denúncia. Não, mas ó, teve um jogo que eu joguei, eu acho que já foi mencionado, o Rhythm Heaven. Que eu joguei ele todinho em japonês e foi muito bom, cara. E não precisa saber nada de... Diz um monte de baboseira lá que não é importante. O negócio é só apertar os negócios no ritmo. O negócio é só apertar o tal do taiko também? Aquele taiko... Não lembro como é que é o nome, é taiko tatsujin? É, eu acho que é, um do bonequinho que parece um... É, que é uma bolinha lá que é só um taiko. Cara, é muito interessante, cara. Tu só pega uma canetinha sempre ali e faz... Não, mas interessante é tu jogar aquilo. Teve, eu acho que pra GameCube e tinha no arcade. Tu tem lá o bumbo de taiko e os dois negócios. Meu bam, bam. Deus! Aí deve ser legal. Caraca, mano. Interessante, eu achei feliz e as musiquinhas eram felizes e tudo mais, só que eu não entendo. E chegava nos minutos. Ah, tinha um amigo meu uma vez que disse que queria ter as caracas do. Do não, do... As maracas. Não, mas do Dreamcast, é porque assim, cara. Eu como. Tá aqui o amigo, diga-se. Não, cara. Não, foi dito num podcast defunto aí que foi gravado, que deu. Não, é o fantasma. É o fantasma, é um mistério. O podcast perdido vai ser relançado daqui a alguns anos. É, vai ser relançado. Ele vai vir, cara. Ele vai ser lançado. Depois cara, das 100 mil assinaturas do podcast lá no. O Feedburner vai ser lançado como um bônus no primeiro DVD. Vai ser um entendinho colecionador. Exatamente. Ah, olha só. Vamos dar um norte pra essa história novidades, que tá feio, cara. Novidades do mundo. Bom, a gente tá gravando hoje dia 23. Então dia 20 foi o evento da Sony PlayStation Meeting 2013. Com o anúncio do PlayStation 4. Os mano pira. Foi um meio anúncio, porque desde a minha infância nunca lançaram um videogame sem mostrar a cara dele, cara. É, bastante gente comentou isso aí que tu comentou, mas eu acho assim, ó, é óbvio que eles iam guardar alguma coisa pra mostrar na E3, sabe? Eu não achei nada, porque na verdade esse evento ele não se chamava anúncio do PlayStation 4. Isso tem que ser levado em consideração, não é verdade? Eles poderiam muito bem. Só falar, olha, o PlayStation 4... Mas eles podiam nos dar uma esperança, pegar o último modelo do Grill George Foreman e colocar lá. Que é o que eles têm feito, né? Tipo, quando eles lançam o Grill George Foreman número 3, eles abrem. Então vamos lançar o segundo modelo do PlayStation. É isso aí. Então, bom, foi o anúncio. Acabou não aparecendo o console em si, mas apareceu o controle. né, eles deram as especificações técnicas. É, tem alguma coisa, tem uma postagem lá no nosso site que mostra um resumo do que foi apresentado lá. E olha, cara, eu, apesar de eu ter uma preferência pelo PlayStation, e assim, isso é normal, geralmente quem acaba comprando um console, principalmente eu que já tô na terceira geração do console, vai adquirindo uma preferência, né? Mas eu não, assim, eu não acho que o Xbox é ruim e tal, nada a ver essa história. Mas eu gostei bastante do evento, tá? E eu tava com o pé atrás, porque até agora eu não tinha visto nada relacionado à próxima geração que tivesse realmente me impressionado. E teve algumas coisas que me chamaram a atenção que eu gostei bastante. É, em primeiro lugar, toda a questão de conectividade que eles estão trazendo agora, né, que é a presença de um botão de compartilhar, um share, no controle, para te transmitir o que tu estiver jogando diretamente para a internet. Teu amigo pode estar em casa, ele liga o play, ah, vamos ver o que o João está jogando. Entra lá, eu estou jogando, sei lá, Killzone. O cara, pô, me ajuda aqui nessa fase e tal. O cara entra, começa a jogar contigo. Eu achei isso muito legal. Assim, ó, é uma ferramenta. Isso não faz os jogos melhores. E eu tava pensando um pouco sobre isso e eu tava percebendo como parece que agora que a geração do Play 3 está chegando no final, parece que agora que estão vindo os melhores jogos. O jogo consistente por si só, independente de qualquer artifício. Independente de PlayStation Move, independente de câmera, de Kinect, tá? O Kinect não é do Play, mas eu digo assim, a geração como um todo, né? Sem tecnologias acessórias. Sem tecnologias acessórias, que é o mais importante. Eu posso dizer uma coisa agora que é o que eu penso assim, tu falando desse jeito que eu tô vendo. É que os caras realmente já chegaram no extremo, né, cara? Eles já viram, pô, a gente pode expandir até aqui, ó. Vamos fazer no máximo, então, agora. Tudo. Vamos fazer tudo que a gente pode agora no máximo. Mas, ó, pra quem trabalha com 3D, como eu trabalho no dia a dia da minha profissão, tem coisas assim, por exemplo, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem usar, por exemplo, assim, ah, vamos socar agora DirectX 10, DirectX 11. Sim. Vamos pegar um shader melhor. Então as engines estão ficando mais refinadas. O que me chamou a atenção do lançamento do PlayStation 4, primeiro, é assim... Eu gostaria de dizer um palavrão bem grande aqui, depois de ser blipado, né? Assim, puta que pariu, Sony tem que ser retrocompatível. Eu joguei todos Nossa, os PlayStation. Tá regulando disso, cara. Joguei todos os PlayStation. Nunca tive nenhum. Por quê? Por um motivo ou por outro, eu parei de comprar consoles. Eu comprei no 64 e depois eu não comprei mais console na época. Comprei console velho. E comprei um DS uma vez. Então, no fim das contas, assim, ó, pra mim seria insta-buy. Eu ia fazer o seguinte: ah, vai ser retrocompatível com tudo? Eu vou colocar na pré-compra e vou pedir pra alguém trazer pra mim da grelha. Porque preço que o Brasil só fala assim, ah, tô dizendo que o Play 4 vai custar R$2.000. Dinheiro brasileiro e nada. Não, o que importa é o valor em dólar. O que importa é o valor em dólar. O brasileiro vem inflado. Vocês lembram que o Play 3, quando foi lançado, tava se vendendo a R$8.000 no Brasil? Eu vi. Nossa, isso. Não me lembro disso, cara. Eu vi na página, eu acho que era da Nossa Americana. Eu vi R$3.000 na Americanas. Na Americanas. Nossa, R$13.000 é o preço de um carro. Japonês, cara, louco, cara. Japonês. R$13.000 no console. Olha, isso aí da retrocompatibilidade, só... Assim, concordo plenamente contigo. No fundo, concordo plenamente. Mas? Por um lado... Primeiro, não tem nada fechado oficial sobre isso, até onde eu sei. Eles foram bem categóricos, eles disseram... Não, mas... Peraí, desculpa, eu vi o evento inteiro ao vivo. Não, tudo bem, eu não posso... É, o que que acontece? No evento, eles não falaram sobre isso, não definiram nada sobre retrocompatibilidade, tá? O que a gente tem de informação até agora é assim... Parece que eles falaram que provavelmente não vai ser retrocompatível com conteúdo digital que tu já tens da PSN. Isso é preocupante. Ah, é claro que, por um lado, umas pessoas falam, beleza, não vende o teu Play 3. Só que tem gente que compraria se pudesse vender o Play 3, por exemplo. Mas, enfim. E outra questão é que também já falaram assim, não, é... Pode ser que seja criado um serviço por stream ou por cloud gaming ou não sei qual é o nome que vão dar, que permita a utilização do conteúdo da PSN atual, ali do Play 3, no PlayStation 4. Né? E vocês sabem que essa retrocompatibilidade, ela presume que o console, ela tem o console anterior dentro dele. Não pode ser uma simples emulação, não pode ser... Sim, é complicado, eu falo mesmo, porque, tá, porque a arquitetura de processamento muda, várias coisas mudam. Então, infelizmente, também, por um lado, a gente acaba tendo que entender que para os caras que estão lá atrás da mesa fazendo as contas, claro, cada 20, 30 dólares que tu vai acrescentando de custo na produção do equipamento, uhum, lá no final é muita coisa. E outra, para o consumidor também, né? Foi uma coisa que eu comentei, a gente acha caro o jogo, e é caro realmente o jogo, 180, 200 reais, e lá nos Estados Unidos eles também acham caro 60 dólares, entendeu? Se a gente pudesse pagar 60 dólares, 120 reais o equivalente, ou imagina se fosse 60 reais o jogo, a gente ia achar muito barato. Mas porque a gente já tá com essa carga toda de jogo de Play 3 custa 180, sabe? Então assim, tudo isso é muito caro. E o console, de, vamos dizer que custe 450 um Play 3, mais ou menos por isso, talvez um pouco menos vai ser, eu imagino. Eles lá acham bem caro, né? Aqui a gente paga mil e pouco, vamos dizer assim, num Play novo, não no lançamento, depois já. Se a gente, pô, se eu pudesse pagar 400 dólares, né, 800 reais, que foi o que eu paguei no meu Play 3, tá ótimo, né? Só aí no lucro. Mas eles não acham esse valor barato. Então, cada 20, 30, 40 dólares que vai colocando a mais é custo. Não sei se estou falando uma besteira, não, mas não, eu imagino que tenha essa questão envolvida, infelizmente. O que chamou a atenção é que justamente assim, foi mencionado, eu não assisti streaming, então, basicamente, se não foi mencionado durante o streaming, foi falado assim, não vai funcionar, não podemos falar nada de serviço de emulação, por exemplo, Play 3, tu pode comprar todos os jogos de Play 1, eu tenho, a gente pois tem é, um amigo que tem cara. Tudo, que ele comprou jogos, inclusive, que ele já teve, pirata no Play 1, beleza, ele comprou, custou 6 dólares, uh-huh, e tal de preço. Eu não tive nenhum dos videogames, e se eu pudesse ter comprado, emulado, assim, não, eu quero jogar o Shadow of Colossus na versão remasterizada do Play 3 e ele tá custando 12 dólares. Pô, é barato pelo jogão que é. Sim. Eu compraria tudo. Mas não vai funcionar o Move, não vai funcionar a PlayStation Eye, não vai funcionar os controles do Play 3, não vai funcionar nada pra mim, que tem um fone de ouvido lindo. Mas quem do Play é que 3 disse que não vai funcionar? Foi citado na IGN numa parte que eu vi. E a outra coisa que chama a atenção, justamente, ela explica um pouco da falta de retrocompatibilidade, mas ela provavelmente vai dar um gás inicial pro PlayStation 3, pro PlayStation 4. A gente tava comentando mais cedo que o Play 1, até assim, era uma época que ninguém sabia programar em 3D, então foi um aprendizado, o Play 1 estourou de cara. O Play 2 ele levou um ano para pegar no tranco, porque a galera não sabia desenvolver, eles ficavam trocando developer kit e o pessoal não aprendia e tal, beleza. Aí eu não sei se é RISC, processador de Play 3, ou não, Cell, eu acho que é Cell. Acho que é o Cell? É o Cell? 3. É porque eles pularam o Freeza. Sim, é, pularam o Freeza, muito bom. E no fim das contas, o que acontece? O primeiro. Puta que pariu, o primeiro. Cara. Depois falam das minhas piadas. Então, que caiu a ficha agora, velho. Estou jogando com Dragon Ball aqui, Jump. É. Que bom, gente. O Eugênio, ele preferiu não falar com vocês, ouvintes. Ele preferiu jogar porque ele não gosta de vocês ou algo do tipo. Mas assim, ó, o que chamou a atenção justamente é a primeira vez que no PlayStation. Eu não tive nenhum, mas entendo um pouco indicado, joguei. Ele vai ter uma arquitetura x86, ou seja, o Xbox ele tem os ports mais rápidos às vezes e tem coisas que eles conseguem usar melhor o DirectX, tipo Red Dead Redemption tem poeira levantada com vento e Play 3 não tem, várias coisas. Por quê? Porque é um saco programar pro Play 3, os caras se embabaram. É, isso aí é outra coisa que eu achei bom e me empolgou. Falado, eles deixaram, né, bem claro que ele vai ser um videogame muito mais amigável para os programadores. Ou seja, o kit de desenvolvimento vai vir melhor. E, pô, os demos que eles já colocaram lá, os demos que eles já passaram... Os desenvolvedores já, né, muito cara, bonito. Já... E eles botaram um painel uma hora, eu acho que não está na nossa postagem, mas eu linko na postagem do resumo da PlayStation Meeting, mas eu boto nesse post uma imagem com... todos os desenvolvedores, as third parties que estão já, né, envolvidas, engatilhadas com eles. Então assim, ó, tu olha, cara, estão com muita gente do lado deles. Vocês já viram como é que isso as, as engines de jogo do Play 3 e de Xbox? Hoje em dia é a grande maioria engine própria ou o DK, que é Unreal Developer. Então basicamente o DK tá com versão nova, que eu acho que é a versão 4, não sei. E o DK consegue fazer coisa muito boa. Então tu pega até os jogos que a gente tem hoje, eles não ficam melhores porque às vezes falta processamento gráfico, memória, essas coisas. Tanto que o PC Game sempre acaba passando. Me chama a atenção também que, por exemplo, assim, a placa de vídeo que está prevista no PlayStation 4, ela é uma placa lá com geração de polígonos lá em torno de 1,5 gigaflops. E as placas top de linha hoje NVIDIA da TI já estão no 3 e tanto. Só que é aquela coisa, né? Console, ele é meio parado no tempo em termos de hardware. Sim, só que ele como, como ele é dedicado, ele tem um rendimento maior. Eles conseguem... Uhum. Então, assim, agora os jogos do PlayStation 3 estão muito mais lindos que no começo. No começo não era tão impressionante. Sim, sim. É não que nem era, eu ia falar agora do Far Cry, cara. Tipo o Far Cry novo agora, cara. É absurdo, cara. É. Nossa, ficou ignorante, cara. E assim, ó, eles... Então, eles, isso foi outra coisa interessante... Como eu falei, o sistema de stream, todo o sistema online, todas as funcionalidades online baseadas no Gaikai, que eles compraram o Gaikai, isso eu achei legal como uma ferramenta, mas o mais importante são os jogos de qualidade. E eles já mostraram ali que vai, provavelmente vai ter, porque estão com várias empresas, né, várias third parties ao lado deles, vão trazer um kit de desenvolvimento teoricamente mais fácil de utilizar, que foi um dos grandes problemas. Um exemplo bem rápido desse problema, Skyrim, que agora é que saiu a primeira expansão do Skyrim para Play 3, né? E outra coisa, aproveitaram um evento, já mostraram que o Play 4 vai utilizar o PlayStation Vita como segundo controle, como remote play. Tu vai... Realmente puxaram funcionalidade pro PS. Não, e estão salvando o Vita, né? Porque sim. Quem acompanha... Nesses tempos a gente tava discutindo sobre isso, de como a Sony tá trabalhando para levantar o Vita, né, cara? Bastante, porque o Vita, assim, principalmente para quem acompanha dia a dia, parece que fica mais angustiado, né? Tu não vê sair notícia de jogo novo, de sair um grande medalhão exclusivo para ele e tal. Então, tava preocupando muito. Então, eles já puxaram o Vita para cima com isso aí. E espero até que na E3 apresentem mais jogos e melhores jogos pro Vita, para levantar ainda mais a moral dele. Mas eu senti ali que no evento, quando eles mostraram como o PlayStation Vita pode ser utilizado em conjunto com o Play 4, ali eles ganharam muita gente. Principalmente com o Remote Play, cara. E eles demonstraram, já demonstraram o Remote Play funcionando 100% lá. Entendeu? Isso que é legal, né, cara? Já mostraram. Vende, né, cara? Já mostraram. Então isso foi muito legal. E eu achei interessante. Bom, o controle eu achei legal. Eu acho que... Não sei exatamente como que vai ser usado aquele touchpad, mas, enfim, né? Assim, é aquela ferramenta meio em branco que cada desenvolvedor, cada programador vai encontrar uma maneira no seu jogo se ele tiver função, né? Então, assim, eu achei no final ali do evento que a impressão geral foi muito boa, sabe? Algumas pessoas foram criticando... um ou outro, eu fui acompanhando o evento, acompanhando o Twitter junto, acompanhando o pessoal dos sites, o pessoal que tava lá no evento também. Então, assim, alguém não gostou deles não terem mostrado o console já lá na hora, alguém não gostou de uma ou outra funcionalidade, mas, assim, de modo geral, todo mundo elogiou e muita gente saiu falando assim: agora vamos ver o que a Microsoft vai fazer. É verdade, cara. Sabe? Não duvidando que a Microsoft não faça alguma coisa boa, mas, pô, Remote Play. Com o Vita, a Sony já tem o gamepad do Wii na mão. Uhum. Ah, outra coisa, tem o Smart Glass no Xbox, né? Já mostraram que o Play 4 vai interagir com o teu smartphone e com o teu tablet. Ou seja, eles já têm o Smart Glass também. Uhum. Sabe? Eles. Cara, a Sony saiu. As televisões já vão interagir, não tem porque o console também fazer isso, né? Claro, com certeza. Então, olha só, imagina o nível de interação do tablet, do console e da televisão, inclusive para combater com outros segmentos, por exemplo, concorrer com o iPad. Com certeza. Ou, por exemplo, o tablet da Apple, vai ser com o joystick? Eles já mostraram lá o tablet da Sony, né? Obviamente que eles usaram na demonstração. E outra coisa, a câmera dele, que eu não me lembro agora de certeza, mas tenho a impressão que vai vir no conjunto, parece um Kinect. Porque a câmera atual pro PlayStation Move é o PlayStation Eye, ela é pequenininha, ela é uma webcam normal, já era no Play 2, né? É a mesma? Sim. Agora parece um Kinect, é um retângulozão quadrado maior com duas câmeras, assim, para fazer o 3D, né? Então, provavelmente, eles vão ter todos os acessórios que cada outro console tem como exclusividade, entre aspas, eles vão como exclusividade, eles já meio que colocaram para funcionar no Play 4. Então, foi bem interessante nesse sentido, assim, acho que vai ser um console bem forte. Data de lançamento, último trimestre desse ano, ali por novembro e tal. Natal. Desse ano. Meu palco Natal. Não, eles botaram, holiday mesmo, é pro feriadão de Natal. Eu acho que tem chance de atrasar, tá? Eles não vão querer, mas existem as centrais. Ah, mas no Japão e nos Estados Unidos deve sair. Mas aqui no lançamento X86 vai ser mais tranquilo. E lançamento no Brasil, provavelmente simultâneo com os Estados Unidos. Pois é, a R$2.000. Ah, isso é legal, né? Legal pra caramba. R$2.000. Não, tudo bem. Não, mas pelo menos já é uma evolução. Tá, tá, não, mas tá, ó, tem, junto, tem coisas, né, que eu cara. Vejo, a mesma história. Falou de StarCraft mais cedo. Eu não quis comprar StarCraft aqueles 6 meses por 50 pila quando saiu. Eu pensei, não, vou deixar pra comprar inteiro, não sei o quê. De bobo, porque no fim eu acabei pagando 50 pila pelo jogo de graça. Quem tinha 6 meses não usava a conta, ganhou a conta liberada. Então assim, ó, o Play 2, cara. O Play 2 saiu quando eu entrei na faculdade. Ele saiu a R$1.800, o que era muito não. dinheiro em 2000. E no fim das contas, o fim da vida do Play 2, ele tava ali 1.200, não era muito menos dinheiro. Então vale a pena tu comprar antes. O Play 3 baixou um pouco de preço, mas também não baixou tanto assim. 8 mil pra 1.000. Não. O Play 3 tirando a loucura dos americanos. Do lançamento. Né? Então o que eu digo assim, ó, por exemplo, sai um videogame que, tá, quero muito, vou jogar, que custa R$2.000... Cara, pra tu jogar PC gaming, tu vai gastar muito mais do que isso. Com certeza. Então, assim, eu já tenho PC caro pra trabalhar, mas enfim, no fim das contas, tipo, vale a pena tu pagar, porque tu vai ter 2 anos o videogame antes do que depois ele vai baixar 300 pila, 500 pila. É, essa então... questão do preço, quando eu tô avaliando, assim, o console, quando eu tô pensando se ele vale mais a pena que o outro e tal, essa questão do preço em reais, pra mim, é que, claro, a gente vai pagar em reais, eu moro no Brasil, não adianta, eu não moro nos Estados Unidos, né? Mas eu considero o preço em dólar pra fazer uma avaliação mais sincera, porque é a mesma coisa que um cara, vou fazer uma análise do PlayStation e do Xbox, aí ele pega lá a página das americanas com a descrição. Bom, já sei que a gente nunca vai ser patrocinado pelas americanas, né? Estamos xingando, mas... O cara pega a página com o Play 3 a R$5.000 e compara com a Xbox. Então eu acho errado a gente usar, às vezes, o preço aqui para avaliar as coisas. Mas, enfim, eu acho que ele vai custar aí, no máximo, uns $450, que é o que tem se falado na imprensa especializada. E esse preço, por todas as funcionalidades que eles apresentaram... É um bom preço, deixa, sabe? Tu leu ali na IGN, eu li um artiguinho lá que tinha, que era assim, as impressões que o pessoal do setor de Xbox da IGN teve. Muitos falaram, teve um cara que usou um termo que eu me identifico e que eu achei muito interessante. Ele disse assim, ó, eu sou agnóstico de videogame, ou seja, não tomo partido. Sim. Hoje tenho um Xbox, gosto do Xbox, mas a Microsoft vai ter que fazer muito pra me impressionar pra eu não comprar um Play 3. Então é isso que está se comentando. E aí começou a surgir rumores de que o Xbox vai ter um anúncio do próximo Xbox agora, em menos de um mês, porque foi registrado por uma empresa que organiza eventos para eles, um domínio, Xbox Event. Então... E até logo não é aquele Xbox Infinito, sim? É, Infinite. Pode ser Infinite, o nome, né? Nome dele. Pode ser o... Não é 720, não. A gente sabe quem lança depois também tem vantagem, né, meu amigo? Canha. É, tu já viu o que o outro tem na mão. É, né? Verdade. Tu tem essa último. Questão no também dessa estratégia. No truco tu pode até dizer assim, a Microsoft podia fazer um evento e dizer, olha, nós nem vamos mostrar a mão pra vocês, mas Pessoal. A gente tá com o gato, vocês podem correr ou vocês podem ficar, e eles vão ter tempo pra desenvolver. É... Tinha a história do videogame que não lia DVD, né? Que era um videogame muito bom, só que o pecado dele foi ser lançado antes. Pois é, a triste história do Dreamcast. Dreamcast. Que tanto eu e o Eugênio gostamos aí, que justamente ele perdeu pro DVD do Play 2. Não pro Play 2, necessariamente. Embora fosse um Eu só achei, assim, essa questão do Xbox, do Play novo, ter tanta funcionalidade, né? Remote Play no Vita... Integração com o Remote tablet. Play no Vita é full access aos jogos de Play 4 via Vita? Teoricamente, pelo que entendi, sim. Usando o 3G da TIM? Usando 3G da TIM. Outra empresa que não vai nos patrocinar. Eu uso o Vivo. Vivo vai nos patrocinar. Todas essas funcionalidades não vai sobrar. Parece assim, dá uma impressão que. O que vai sobrar para a Microsoft inventar, sabe? Eles podem aprimorar, mostrar um Kinect muito melhor, muito mais interessante, que já seja por si só um chamariz enorme. Tu já viu Pô, cara, a Sony veio com tudo. Eu não sei como mesmo. É que chama, se é Project Light, não sei o que, é um esquema que projeta pra fora da tela. Muito legal, já vi vídeo demonstrando. Eu achei legal, mas assim, eu acho que... Foi aquele lá que tu tava procurando o vídeo? É. Eu acho isso fogos de artifício, assim, sabe? Não, fogos de artifício, tudo bem, mas por exemplo assim, hipoteticamente uma primeira geração, uma geração de treinamento do Project Light pode ser daquele jeito. Uma versão completa disso pode ser jogar sem TV. em qualquer ambiente. Bom, ter claro, 180 claro. Graus de imersão. Mas não tem nada. Pra esse lado já é possível, dá pra fazer. Mas pra tá fazer muito longe. Não, claro, porque o que eles mostraram, assim, parte do vídeo tinha essa coisa da projeção da imagem toda, e parte do vídeo, assim, tinha umas silhuetas do entorno das ao redor. Então tinha umas silhuetas do entorno. Então tu via a frente na tela e o resto via a silhueta. Mas da mesma maneira, assim, o que tá na visão periférica pode ser simplificado em parte. Porque, por exemplo, o próprio o concorrente do iFinity da TI, que é colocar 3 ou 6 monitores, ou 4 monitores, tu podes... o que tá vendo aí? Proactive Light, é isso? É, talvez. Mas o que acontece? O concorrente do iFinity da TI, que a NVIDIA lançou, os monitores laterais ele usa com frame rate mais baixo. Uhum. Porque é visão periférica, então tu não precisa do frame rate tão alto. Ele concentra os recursos da placa de vídeo na tela do meio. Mas é como eu digo, são tecnologias que saem agora, como a gente estava falando mais cedo. O 3D foi moda por causa do Avatar, 2-3 anos atrás. Só porque o 3D não estava pronto ainda. Eu acho que os videogames da próxima geração vão ter mais condições, até porque as pessoas vão ter TVs. Mas tu quer dizer assim, maior. Porque, por exemplo, eu vi o 3D do Play 3 e ele simplesmente funciona. Não, claro, eu joguei Gran Turismo num telão com 3D. Mas o meu ponto é, o Kinect não é tão bom quanto a gente gostaria, embora o Kinect seja muito legal. Cara, eu acho... Não, mas peraí, espera um pouquinho. Eu acho isso complicado porque assim, ó, eu joguei alguns jogos de Kinect que funcionaram muito mal. Mas eu joguei jogos de Kinect, como, acho que o Virtua Tennis, que simplesmente eu não tenho um ponto de crítica pra falar sobre o funcionamento da captura do Kinect. Claro, claro. Então é muito software dependente. Exatamente. Esse é o ponto. Não, mas isso nunca vai conseguir mudar. Não, mas eu porque acho sempre tem uma empresa que vai lá e faz o jogo e faz errado, entendeu? Sim, sim. É só tu olhar o Wii. Qual é os jogos que tem o gráfico mais bonito pra Wii? Gráfico que tu... Pô, que gráfico bonito. Jogo da Nintendo, não, Super é Mario Galaxy. É o controle também. Não, mas eu tô falando do gráfico. Não, o próprio gráfico. Bem, tem muita bem. Gente que faz um gráfico que não chega na metade do que a Nintendo faz. Mas em todos... E mesmo assim é lançado. Em todos os âmbitos. Hardware está muito mais envolvido que software. E software é trabalho manual, é pois trabalho é. Criativo, é compilação mas, de código. Mas não, eu só acho que não pode dizer que o Kinect não funciona bem, sendo que tem jogos que funcionam muito bem. Tá. Então tá provado que ele funciona bem. Não, mas o hardware é ótimo. A implementação dele é falha em muitos aspectos, como o emote é. O emote com o Emotion Plus também. Então o que eu acho? Quando a gente chegar no momento que a gente tem o desenvolvimento da ferramenta, digamos, de criação, sim, não vai ser difícil de fazer um jogo bom. Todos os jogos que saírem para esse acessório vão ser bons. A gente estaria falando, por exemplo, eu acho que talvez o Kinect não estivesse pronto do ponto de vista de software. Sim. Entende? Então, assim, se todos os jogos, 100% dos jogos com o Kinect fossem fantásticos de jogar, olha, todo mundo teria um Xbox. Não, mas olha só, isso nunca vai acontecer. Será? Não vai. Qual é o videogame que tem 100% dos jogos bons? Mas é desenvolvimento de ferramenta para desenvolver. Não, tudo bem, mas esse que é o problema. Esse que é o problema, entendeu? Nenhum videogame, nenhum aparelho, nenhum acessório tem funcionamento 100% de qualidade, por mais que ele seja bom de desenvolver, por mais que a ferramenta de desenvolvimento seja boa, entendeu? É a mesma coisa. O PlayStation Vita é um hardware absurdo. É absurdo. Ele é muito bom, ele é muito potente, tem gráficos excelentes. Ah, falta jogo. Assim, na verdade não falta tanto jogo quanto estão falando. Já estão falando demais disso. Só que assim, mas ainda tem que sair mais coisa. Concordo. Só que, olha, falta alguém ir lá e fazer. Isso foi problema da Sony de negociar com third parties, que negociar com alguém. Olha, faz um jogo pro meu videogame aqui. Pô, sei lá quem. Faz um exclusivo aqui pro Vita pra gente vender bem esse aparelho e tal. E é isso que eles não conseguiram. Agora, que o aparelho é animal, vocês viram? Pô, cara, o hardware é muito bom. Ele tá ali à disposição esperando, ó. É, cara, porque o que eu vejo assim também, cara, é aquela brincadeira, né, cara? Tá faltando pedreiro, cara. Pô, trabalho de pedreiro, na real, cara, programação é foda, cara, tá ligado? É difícil. É uma coisa muito complicada de chegar, cara. Beleza, desenvolvi tal hardware. Quem é que vai programar isso aqui, cara? Quem é... Pô, cara, sabe? É uma demanda muito grande, cara. Eu acho complicado. Mas na verdade, o negócio da Proactive Light ali, como eu falei, o negócio Proactive Light eu considero um pouco... já é um elemento que não me chama nenhuma atenção, assim, agora. Não acho ele mal, ele é interessante, ele é bonito. Só que tem uma coisa, se tu pensar, tu vê a apresentação, os caras estão ali numa sala bonita, ampla. Cara, muitas e muitas pessoas que vão ter aquele aparelho não vão ter um ambiente adequado para projetar aquilo ali. Entendeu? Isso é um problema. Tem mas cara que liga o Xbox no quarto. Ele faz a leitura dos móveis e ele torce a projeção. Ah, tá. Tá bom. Entende? Aí é sério? Isso não é isso, cara. Não, eu sei porque assim, eu tô achando legal, cara, essa questão. Eu tô vendo os dois lados. Tô vendo o teu lado e o lado do canha, cara. O que acontece assim, ó. O hardware de tudo tá muito bom. Quando eu digo que a ferramenta não tá pronta porque ela não consegue ser bem desenvolvida do ponto de vista do software, é geral, não é direcionado pro Kinetic. Então, eu acho o Kinetic máximo. Só porque quando eu sonhava com o Kinect, nada, quando a pessoa é exigente, chata que nem eu sempre imagino tudo perfeito e nada é perfeito, o mundo é frustrante. Mas todo mundo sempre imagina que funcione bem. Exato. E como eu te falei, tem jogos que eu joguei que pra mim funcionaram perfeitinho, mais legal. Do que perfeitamente. Uhum. Até me impressionou com coisas que eu não imaginava que ele fosse conseguir fazer. Só que tem jogos que são mal feitos, só que, pô, é aquele o jogo do Star Wars. Então, aquele jogo do Star Wars, por favor, sabe, devolvam, não lancem, alguém segura, parem as máquinas, sabe? E agora tem outros que são muito bem feitos. É um pouco o termo, assim, que eu vou buscar lá das artes lá mesmo, de curadoria, né, cara? Eu sou o dono desse videogame. É. Eu sou o dono desse... Cara, tem que passar pelo meu aval, cara. Tu não vai lançar qualquer coisa, cara. Pô, eu tô agindo, isso aqui não tá reagindo no game, cara. Tá errado, cara? É. Volta e retorna, e sabe? E não tem esse controle. Não tem. Isso é uma realidade, cara. Quem faz esse controle mais do que a Sony? Pode ser, cara. Pode ser. E a Sony parece que o pessoal vai lá e lança. E a Microsoft não tem que autorizar as bibliotecas de dados para poder passar por ela. É, esse é um aspecto mas interessante. Que é isso, cara. Eu não tenho conhecimento desse aspecto, mas é bem interessante. É, mas olha o Save Point. Ai, que bicho, cara. Nossa, agora gerou uma tensão aqui na realidade. Conteúdo não autorizado publicado. Mas assim. Tá autorizado, cara. Ela tá como autora. Eu acho que tem muita coisa que ficou pra E3, né? E a questão da retrocompatibilidade, eles vão demorar pra soltar o oficial, porque infelizmente. Cara, realmente eu comparo pelo lado que tu falou que a gente... pô, é um outro hardware dentro de um hardware, sabe? Mas, cara, é bem difícil. Mas aqui é que tá. Complicado, a possibilidade pra mim deles fazerem, nem que fosse pra Play 1 e Play 2, não Play 3, que talvez seja mais difícil de emular, é assim, com um PC bom tu emula Play 2 muito bem hoje. Sim, sim. E o Play 3 é um PC bom. Então vai, eu acho que dá boa vontade. Sem hardware extra. Hardware extra eu acho que complica e inviabiliza. Nossa, imagina, mas, cara, tem mas nem como. Assim, se houvesse já um avanço no user made, na internet, gente assim, não, eu já consegui me emular mal o Play 3, mas a gente já consegue, daria pra ter esperança. Mas aí muda o hardware e tal. Assim, se eles conseguissem fazer uma emulação boa de Play 3 nativa dentro da Sony pra X86 e colocassem lá dentro, fizesse assim, não, roda. Mas roda só com o jogo baixado, nós vamos vender os jogos de Play 3 pra vocês de novo. É, que é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade bem real. Bem real, mais real, porque às vezes emular do CD, do Blu-ray, no caso, pode ser mais difícil. Mas, ainda assim, eu acho que com um pouquinho de boa vontade dava pra fazer e eles têm o material, têm as ferramentas. Porque os developer kits é tudo baseado em X86 com um processador, sei lá, diferente deles. Não sei se é X86, mas tem uma interface com um computador. É, eu acho que eu li alguma coisa no sentido assim, talvez funcione bem disco, os Blu-rays do Play 3. Sim. E o que for relacionado à PSN, tem que ver ainda, a gente não sabe. Talvez seja isso que o Canha falou, de vão te cobrar de novo pelo conteúdo que tu já tem, vão dar um desconto para quem já comprou. Né? Uma coisa do tipo. Ou que, inclusive, a Nintendo tá fazendo. Inclusive, a Nintendo tá fazendo isso no Wii U, tá? Uhum. Tem coisas que tu. Só pra te ver, ó, é um indicativo aí do futuro. É, o que, que eu vi no Nintendo Direct, no vídeo, é. Acho que tem softwares que, se tu já comprou na loja do Wii, tu consegue colocar no teu Wii U, mas tu vai pagar. Por exemplo, ele era R$4,99. Só que a transição, vamos dizer assim. Tu vai pagar 99 centavos. Uhum. Sabe? É um preço bem mais barato. Ah, isso é legal, cara. Isso é legal. É, realmente, se for um 99 centavos, R$1,99, dá pra segurar. Qualquer coisa mais que isso, eu já acho... Já acho absurdo. É meio complicado, né? De taxa de administração. É, cara, transição, cara, transição. Dá aquela impressão que, pô, eu já paguei por uma coisa digital, agora eu tô pagando de novo por uma coisa digital, que eu acho uma sacanagem, cara. É bem complicado. Que nem eu que comprei Braid 3 vezes já. Eu comprei Game Story 2. Olha aí, cara. Comprei duas e nenhuma foi no Steam. Eu comprei no DSi, a versão de DSi pro 3DS. Store, né? É, e depois saiu uma versão 3D, que não é aquela versão 3D que tem retail. É uma versão 3D que é o que a gente chama de 2.5D. Sim. É aquele gráfico pixelado de Super Nintendo, uhum, só que com profundidade. Pô, que fica bonito, né? Ficou, cara, muito fica bom. Bonito. Ficou muito bom mesmo. Cara, olha só. Eu acho que era legal a gente falar dos games que passaram lá no evento do PlayStation, né, cara? Qual que tu gostou mais? Daquele Destiny, cara. Destiny? Nossa, aquilo vai ali. Mas você tá com interesse também? Eu fiquei de cara. Sério? É. Pra te ver que. Cara, aquilo ali online, tô imaginando, vai ser uma pira, cara. Vai ser muito legal aquele jogo, cara. Ele é um MMO, né? Uhum. Um first person shooter, feito pela Band, que é quem faz o Halo. Que eu curto pra caramba já também. É. Sim mesmo, o Halo do Xbox aquele, tá? Não é... Sabe? Brincadeira, né? Os caras estão lá do lado da Sony, pra ver como cara, a Sony vem com força. Eu não vou te dizer que... É uma guerra, né? Lógico, é uma guerra de console. Mas não custa os caras dar as mãos às vezes, né, cara? É, são. Pô, isso aí são. Fazer essas transições, sabe, são, cara? É, nessa. Quantas pessoas já deixaram de comprar, por exemplo, o PlayStation 3 por causa daquela questão do Skyrim, tá ligado? Pô, o Skyrim, tá menos bugado no Xbox. Vamos ligar pro Xbox, cara? Não compra o PlayStation 3. E o Xbox, entendeu? Foi. É uma coisa complicada, cara. O Xbox recebeu. Foi o primeiro, inclusive em relação ao PC, a receber todas as expansões. Então, mas cara, tá dizendo, cara. Vez vai ser diferente, essa geração vai ser muito diferente. Eu espero que sim, cara. Porque eu espero que sim, cara. Nós vamos ter o Ouya e outros consoles Android-based, que vai ser pra entrada. Uh-huh. A gente vai ter vários, vai ser um nicho muito grande. Vai ter, no caso, os dois principais contenders. Eu diria assim, eu gosto muito da Nintendo, sou fã da Nintendo, joguei todos os Mario, etc, etc, etc. Mas a Nintendo, ela tem ficado no terceiro lugar, digamos, do grande cenário principal. Até porque ela já vem com um gráfico pior, isso já se coloca num plano diferente. Ela tem uma outra visão de mercado, ela tem a fatia dela garantida, etc. Mas assim, os dois principais contenders vão ser computadores x86, é um PC embalado. E o que vai acontecer? Bug diferente, atualização diferente, versão de um jogo, de jogos multiplataforma, vai ser tudo muito parecido. Vai ser tudo muito parecido, não vai ter aquela coisa assim, tal jogo, eu acho que não vai ter tal jogo, o gráfico é melhor, o jogo é pior, o gráfico é pior. Porque aí você vai usar assim, uma vai usar a Nvidia e a outra vai usar uma ATI. Se as duas usarem o melhor que eles puderem colocar, os dois jogos vão ter gráfico ótimo, não vai ter coisa assim, isso que eu acho legal, frame rate mais alto. Todo mundo, então, assim, cara. Vai ser muito próximo. Qual que vai ser o diferencial? Jogos exclusivos, features exclusivos e a própria questão, por exemplo, retrocompatibilidade. Se tu tem um Xbox que sempre foram retrocompatíveis os outros dois, o Xbox terceiro vai ser um dos jogos com as maiores catálogos de jogos, como o Play 2 se tornou e o Play 3 poderia ter se tornado. Ah, mas os jogos online, não me interessa. O Play 3 teve uma versão que rodava tudo, né? Não, ele teve uma versão que rodava alguns jogos. Não, eu tinha, rodava tudo. Tudo? Play 2, Play 1. Olha, eu tenho ali original, bacana, só que o Play 3 é o Play 3 Fat, só que ele queimou. É aquele que queimou todos os meus jogos. Por Play 2 e Play 1. Ele queimou, porque ele rodava tudo. Porque eu tinha. Eu tinha ouvido falar, na verdade, que ele rodava uma lista de jogos e não era todos, e tinha jogos que rodavam bem e jogos que rodavam mais ou menos. A gente confirma e confirma isso no próximo cast, mas pelo menos de todos os jogos que eu passei nele, tudo eu acho um pouco, cara, de sorte, né? História, ele ser parcial e todos que eu botei rodarem, enfim, tem que legal confirmar. Mas eu acho que uma coisa dessa geração atual realmente é complicado, porque vão sair muitos videogames. Olha só, a gente tem o Play e o Xbox novo, o Wii U já tá no mercado, aí tem os consoles baseados em Android. Aí tem o Steam Box, que vai ser um monte de consoles. Tem o Steam Box que a gente ainda não sabe nem direito. Como é que vai ser a história, como cara? Como que isso vai pesar no mercado, entendeu? Porque tem pessoas que vão olhar e vão dizer assim, ó, caramba, eu tenho sei lá quantos jogos no Steam. Eu vou comprar esse Steam Box, que eu tô imaginando que ele vai ser bem pequenininho. Um boxinho, cara, também tô imaginando. Não, isso, ele vai, cara. Ser, ele vai ser um PCzinho com talvez uns... Vai ter vários modelos. A Valve vai lançar os dela. Oh, vai, que ter, legal, vai ter, cara, vários caras que vão legal, lançar, cara, diferentes. Ele vai ser tipo um PC mini ATX deitado. Sim. Com uns 10 centímetros de altura. Vai ser o tamanho do Xbox, mais ou menos. E aí a pessoa vai dizer, eu prefiro muito mais ter esse aqui, levar toda essa biblioteca enorme. Que eu já tô comprando e tô enorme, adquirindo mais ainda, né? Né? E aí eles eliminam, entre aspas, o problema da retrocompatibilidade, porque é jogos de PC. Uh-huh. Né? E, verdade, cara. Então a gente tem uma geração atípica, cara. É um negócio muito novo, sabe? um negócio muito novo. E até só vou puxar um gancho daquilo que a gente falou dos acessórios, do Proactive Light, que eu tava falando que, na minha opinião, ele é fogos de artifício, assim, não influencia muito. É legal, mas, enfim. É, tu vê que essa geração do Play 3, do Xbox 360, foi uma geração com muito acessório. Isso voltou, né, cara? Isso era na época do NES. Tinha, sim, luva, tinha pistola. É verdade. Tinha não sei o que. A tinha bazuca não sei que. Do Super Nintendo. E aí foi. Nossa. Aquilo ali foi caindo, né? Claro que a gente viveu essa geração no Brasil, sim, que a gente não tinha acesso a muita coisa, mas enfim. Na época do Super NES e do Mega, o que importava eram os jogos. Uhum. E depois foi indo, a era do Play 1, do Play 2 e começou a voltar, cara. É guitarra, bateria, pistola, PlayStation Movie, Kinect. Pô, voltou essa coisa. É mais do que nunca. É mais do que nunca, porque na época do NES a maioria dos acessórios eram fiascos. Fiasco total, fiasco total. Mas é uma busca pelo quê, cara? Imersão, cara. Quanto mais imersão, cara. É uma realidade, cara. Só que muitos desses acessórios, acessórios que a gente falou, eles ou funcionam parcialmente, o que pode significar funcionar mal, porque às vezes meio funcionamento é funcionamento nenhum. Sim. E agora eu tenho a impressão que essa geração ela vai ser mais baseada em jogos, em bons jogos, e principalmente nessa questão que está acontecendo hoje no mercado, que é ou teu jogo é AAA e é um blockbuster e vende bem, ou teu jogo é jogo indie. Porque pode ver, quem vende jogo do meio termo tá caindo por terra. Cara, até a HQ faliu. Sabe a técnica que fez Darksiders? Darksiders é um jogo que vende legal. Vende, cara. Só que não segura mais. Entendeu? Então, ou tu gasta. Pô, não sei quanto é que custa algum exemplo de jogo AAA agora, né? Vamos chutar. Que quanto que é AAA? AAA são os jogos mais. AAA. Os jogos mais. Os blockbusters, né? Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed 3. Ou teu jogo é grande, tu gasta muitos milhões de dólares pra fazer e ganha muito mais ainda. Ou tu gasta 1 milhão e não consegue recuperar esse 1 milhão, sabe? Exatamente porque o jogo é complicado. O jogo também custa $60, aí o cara escolhe. Ou ele compra o Call of Duty, que ele vai jogar um ano ali no online até sair o próximo. Se paga. Ou ele compra um jogo de $15, né? Que foi o que a gente comentou no cast do Dead Space 3. Uhum. Então é meio complicado isso aí. Certo, galera? É, vamos. Cara, tá bom, eu acho que já tá no sistema do 20, né? Uma horinha e meia. Tá bom. Então, né? Tá, até a próxima. Elas estão vendo o vídeo do hipopótamo, cara. Puta que pariu, cara. Coloca esse vídeo do hipopótamo no post, que olha, essa, cara. E com essa chuvinha ali. Com o hipopótamo a gente se despede. Vamos torcer para que a Sony e a Microsoft não façam que nem o hipopótamo. Falou, galera. Muito bom, falou.